bem, estamos começando mais um Dreamcast. Mais um Dreamcast lendário. Aqui quem fala é o Six e Kojimão é um deus. Aqui quem fala é o Julie e eu quero as camisas do Kojima. Aqui é o Lanzoni e eu quero ser um dos Policenauts. E aqui é o Flajola e tô lançando a campanha Calonizai, Calonizai, Calonizai, Calonizai, deu Kojima. Ele é um deus. Calonizai. Canoniza. Já que ele encabeça... Meu, cara, chega. Temos mais um convidado hoje de sempre, né? Pra pôr fogo, que né? Que fazia tempo que eu não aparecia. E aí, eu sou o Fuca e antes de falar alguma coisa sobre Kojima, tem uma polêmica. O que é isso? Antes do assunto Kojima, tem uma polêmica pra colocar na mesa. Polêmica, depois dos e-mails, depois dos e-mails. Ah, e-mails. Trincasta. E aí, pessoal do Dreamcast, aqui é o Julie, vocês sabem, é claro, nas cartinhas, nos e-mails. Dessa vez, só tem um chapa aqui, este chapa, por favor, né? Vai logo se apresentar aqui, nossos amigos Lanzoner, Six e Frajola estão numa viagem a negócios, é claro. E eu fiquei por aqui para cuidar, né? Tô no QG Carlos Barbosa, ok, do Dreamcast. Agora que temos o segundo lugar. Segundo lugar. Segundo melhor podcast de games do Brasil, sempre atrás do primeiro lugar, atrás é mais gostoso, com certeza, é claro. Queremos agradecer a todos vocês por esta posição incrível, a vocês ouvintes que votaram em nós, que mandaram tio ou prima, todos vocês a votar no Dreamcast, no Prêmio Podcast 2009, segundo melhor podcast de games, segundo voto popular. Logo, logo o site vai ter as comemoraçõezinhas, aí, então divulguem. Quando disserem, ah, tu não escuta o Dreamcast? Não, qual podcast é esse? É o segundo melhor podcast de games do Brasil. Tá, e qual é o primeiro? Não importa, é o segundo melhor podcast de games do Brasil. Ficou a dica? Então é isso aí. Segundo recadinho, Playfire bombeando. Tem até meninas na comunidade do Playfire, no grupo, é claro. Por favor, gurizada, se cadastrem lá. Meninas, hein, no grupo do Dreamcast. Veja que está jogando. Six, né, deixou... Tem suas postagens no blog do Playfire. Veja que ele está jogando, suas opiniões. Muito divertido. Eu também vou pôr agora, estou acabando um jogo. Então, outro recado Orkut, outro recado e-mail, mandem e-mails, né, como sempre. Vou agradecer a todo mundo que participou, que mandou aí, obrigadão, comentários, vários comentários. Esse aqui é especial de Natal, né, muito feliz, muitos presentes, muita alegria no coração deste cast especial de Natal, ok? Então tá, antes de começar a ler os e-mails, né, eu vou mandar esse recadinho. Como foi citado no cast, a gente citou que no primeiro do ano, no Natal, a gente entrava no chat terra de bem com o nome do nosso querido amigo Rodrigo Lanzoni. Sim, trovava todos e todas, é claro. E ele sempre vinha lá, né, o pitaco dele, ah, eu sou verdadeiro. Então, estamos convidando todos os ouvintes do Dreamcast, que a gente sabe que vocês não vão fazer nada aquele dia, no dia 31 de tarde, a entrar no chat do Terra de Bento, o link está no post de Natal, com o Nick Rodrigo Lanzoni, confraternização Dreamcast no chat do Terra de Bento, o link está no post. Vamos fazer um post especial sobre isso, é claro. Primeira confraternização Dreamcast pela internet. Antes de tudo, vou apresentar aqui meu caro amigo. Por favor, se apresente. Ele que veio especial, ele me ligou essa semana. Ele falou, bah, Julie, aí, muito bom, segundo lugar, tava torcendo, cara. Usei aqui meus poderes, não vou falar nada. Ele veio aqui agradecer, tá? E aí, gurizada do Dreamcast, venho aqui parabenizá-los a todos pelo segundo lugar do Prêmio Podcast. Vou ler as cartas com o Julie, e especialmente ele me convidou, me chamou na MCM, me mandou um recadinho da minha colheita feliz. Estou aqui para ver como estão. Julie vai começar. Então, meu amigo, já deu um recadinho, né, chapa? Oh, yes. Vamos ler o primeiro e-mail. Nosso primeiro e-mail, né? O e-mail é de um chapa, meu. Sim, Olavo Domingues, de Guaíra, SPO, ali em Guaíra, hein? Quase Guaíba. Olá, pessoal do Dreamcast. Conheci o podcast por um primo do Julio, ali, hein? Que primo, cara? Me fala, qual primo? Me mandou um link para ouvir o programa e fiquei curioso quando ele disse que o sotaque da cidade de onde ele é era diferente do sotaque gaúcho que estava acostumado a ouvir no Podsex, da MTV, né, cara? Nós somos de Porto Alegre, somos de Carlos Barbosa. E ele adorou tudo e acha que a gente é demais. Olha ali, ó. Ele disse que é muito fã de games, principalmente da Nintendo. Olha ali, hein? Ele tem todos os consoles, desde o Nintendinho, que é a relíquia, com certeza, que eu nunca vi um na minha frente, fica aqui marcado, até o Wii. Olha, ser dos meus. Ele falou que tava achando todos pra pôr no iPod e ouvir na academia pra ficar fortinho para lutar com o Lanzone, sim. Então continue fazendo esse trabalho ótimo que vocês já fazem. Abração, um abraço, Olavo, de toda a equipe Dreamcast. Então, no Chapa Dart, ele vai ler o próximo recadinho, ok? Próximo e-mail é do Caio, de Guarulhos, e parabéniza o cast, sou muito engraçado, viu muito, de Natal como eu, que me exagera. Ele conta uma história engraçada de Natal, e o fato mais importante que ele comenta é que ele fez que nem o Six, para jogar o Lanzone, que ele virou o jogo Donald Duck Quack Attack no Dreamcast. Opa, algum estudo na força aí, cara. Ele conta que ele começou a jogar às 6 da tarde e parou só às 4 da madrugada. Foi a primeira noite na vida que ele passou jogando, a primeira de muitas, que ele meio, é claro, né? Ele disse que é igual do Fajola, que nunca acreditou em Papai Noel. E outras coisas tristes da vida dele, clássicas de Natal, tipo o vizinho que ganhou um Mega Drive e veio fazer inveja pra ele e ele não tinha como ganhar. Histórias tristes. Ele dá uma dica aqui para amantes, entre aspas, de GTA, do jogo Simpsons Hit and Run, que se tu muda data no Xbox, em todas as versões que ele tem, ele fica com a data para dia 25. Ele fica com todos os temas natalinos, que nem foi citado do Donkey Kong. Ele viu essa dica no G4 Brasil, um programa que passava na Band, que todos lembram da cara da nossa senhorita Luísa. E ele fala que ele acha esse jogo bem melhor que GTA, fato. Ele brinca com o Zone, não sabe o que é brincar com o Peri. E ele comenta que, fazendo um cast sobre traduções brasileiras dos jogos, que ele já participou dessa cena, traduzindo jogos, e ele acha que é muito interessante. Está anotado, não é, Júlio? Próximo e-mail do nosso fã número 1, né? O primeiro fã, sempre lembro dele. Um abraço, cara. Apareça mais, comente mais, por favor. Gustavo Gutierrez, é claro. Comenta aqui. Cast muito foda. Devo dizer uma coisa, Diddy Kong Racing era muito bom. Pai de vários personagens como Banjo, Conker, mais desconhecidos, loucos que nunca apareceram, né, cara? Ele adorava jogar com a famosa Tip Top. Eu não lembro, Six deve lembrar, que jogou muito mais. Eu joguei pouquinho, cara. Mas é, eu acho muito tri Diddy Kong Racing. Não sei porque não era lançado pra outros videogames e tal. Ele diz que o cast ficou muito foda mesmo. Sendo levemente sobre games, mas as conversas entre amigos é muito boa, é claro, né? Final de ano, histórias, né? Com certeza. E ele sugere aqui, ó, final do ano, né? Excursão pra Carlos Barbosa, conhecer a cidade lenda. Por favor, venham. Vocês não vão se arrepender. Todo mundo que vem se emociona. E ele se mijou de rico remix no final. Ó. Parabéns ao Six, eu me mijei escutando, claro. Ele mandou Feliz Natal pra todo mundo do Dreamcast. Ele comenta um PS, ó, um PS amoroso, delicado. Estava vendo anime com dias com a minha namorada, ó. E do nada alguém fala, abaiô. E começa a rir absurdamente absurdo. Até aí ele teve que explicar toda a história, que era Dreamcast e que tinha a ver com abaiô. Olha ali, ó, hein. Lágrimas de felicidade. Então um abraço, apareça mais, por favor. Chapa Gustavo Gutierrez. Oh, yes. Então tá, vou finalizar aqui como o Julie falou. Um abraço a todos, quero agradecer a oportunidade de participar dos e-mails. Quero agradecer a todo mundo que comentou, pessoal de outros casts que comentaram e elogiaram. Um abraço a todos, que fiquem com todo o amor pra vocês. E um beijo na alma do Dart. Então tá, vamos finalizar as cartinhas aqui, né? Eu, hoje eu só com meu amigo Dart aqui, então um abraço a todo mundo, como o Dart falou. Vamos voltar ao cast, esse especial, esse delicioso, por favor. Eu me emocionei, por favor. Calor, quentume. Então tá, um abraço, gurizada, e continue mandando e-mails e comentários. Abaí. Aê, voltamos da dança dos polícia, e-mails. Polícia, aê, voltamos. Poli... Apoio, Policinaut. Polêmica, né? Quer colocar polêmica na qual mesa. Qual é a polêmica, aqui? Fuca, a gente tá curioso. Antes aqui do assunto do Hideo Kojima, eu estava ouvindo os casts. O cast 15, se não me engano, que é o das continuações. E eu ouvi um dos quatro aqui, que vocês já vão saber quem é, que é isso? Chutando sequências do jogo Star Fox, que ele dizia assim... Uma merda, não devia ter feito esse jogo. Só que, dias atrás, na casa de Frajola, essa pessoa estava jogando e dizia, que jogo bom, olha só, que coisa boa. Que, quem é, quem essa é esse? Juliano Mosena. Oh, e aí, Juliano? E agora? Era o De Juli. Era o De Juli que participou do ArcCast. Então é isso aí, né? No cast, não prestava. Objection. E depois, lá no Frajola, era, olha o pelo dele. Olha o que é isso, meu Deus. Ele notou até os pelos do... Se aparecer... Tá, mas aí, Julie, explica isso do Star Fox. Não era eu, era meu avatar. Ah, Então, este cast especial, mais legendário, sobre o mestre, o homem do Frajola. Mais conhecido por nós como Kojimão. Bom, né, antes de falar sobre os jogos e toda a loucura do Kojima, vou falar sobre a infância do nosso chapa. Pequeno Hideo. Hideo. Conhecido por sua professora. Como Kojiminha. Coxinha, coxinha. Então, nasceu dia 24 agosto. De agosto de 63. Isso lhe dá 46 anos. Em Tóquio, né, ele se mudou depois de 3 anos para a cidade de Kobe. Então, Kojima, nosso chapa, era uma criancinha muito solitária. Voltava sempre da escola, triste, porque os pais nunca estavam presentes. Daí ele ia fazer o quê? Ficava vendo filme, ficava vendo TV, isso começou a crescer na cabeça dele, né? Começou a ter ideias. Sim. E aos 16 anos, com essa influência toda de filmes, ele começou a escrever contos para os jornais, né? Cada jornal, cada mangá, cada edição de revista pedia contos com até 100 páginas. No máximo, beirando a 100. E ele, Kojima, nosso chapa, fazia 400 páginas. Oh, oh. E era muito frente ao seu tempo, né? Então, todo mundo cancelava. Então, nenhum roteiro dele, história de conto, foi publicado. Uma pena, né? Não, eu acho que ele tinha um cunho para a arte, né? Ele gostava de cinema, ele queria ser ilustrador, ele queria ser desenhista. Aí que está. Só então, que... né? Vou trabalhar e vou fazer faculdade de economia. Ele resolveu partir para economia por causa... Ele foi desencorajado, né? Porque ele não, o roteiro dele não era lido. E money, né, velho? E money, né? Precisa de grana. Ele falou, vou virar economista. Isso dá dinheiro naquela época do Japão. Estava dando, né? Então, fazer o quê? Vou fazer faculdade de economia. Então, né? Ele ficou 4 anos na faculdade fazendo isso, fazendo aquilo de economia. Até que um amigo dele chegou para ele. Kojimão, meu amigo. Kojima-kun. Ele falou o seguinte. Vamos fazer um filme, eu e você. E o Kojima foi fazer um filme 8mm com um amigo dele. Daí ele pensou. Meu amigo professor, vou sair dessa faculdade. Meu negócio é outro. Opa. Pois é, depois de 4 anos, os pais dele pagando, né? Claro, ele não tinha emprego. E nesse tempo livre que ele tinha, começou a jogar videogame, né? O NES tinha apenas saído. E ele começou a jogar Mario Bros. E ele pensou. E inspirado pelo Super Mario Bros, olha só. De quem, Julie? Shigeru Miyamoto. Pois é, ele pensou, eu posso fazer isso. Se Miyamoto pode, eu também posso. Ele também cita um moço aqui como o Miyamoto. Ele idolatrava Miyamoto. E um moço chamado Yujiri. Que ele fez qual jogo, esse cara? Portopia. Pois é, vocês conhecem esse jogo? Não, o Frajal conhece o Pornotopia. Ele resolveu entrar para o mundo dos games e foi trabalhar onde? Na Konami. Ele foi chutado de várias outras antes, né? Da Namco, da SEG e tal. Ninguém queria o cara. A Konami, gostei da tua camisa. Na verdade, ele não sacava tanto. Ele só queria trabalhar. Aí que tá, ele só queria trabalhar. Ele gostava de videogame por causa do Miyamoto, desse outro cara. Ele pensou, vou me meter nisso, vai que dá alguma coisa. E ele também tentou ser ilustrador e foi desencorajado também. Então ele sabia desenhar, ele sabia fazer essas coisas. Ele quis tentar, mas ele não sabia nada de programação. O primeiro jogo que ele tentou fazer e foi cancelado foi qual? Lost World. O Lost World, então, foi cancelado. Foi cancelado, né? Que era um jogo só dele. Era um jogo de plataforma que a personagem era uma... lutadora máscara. Uma lutadora mascarada. E, à mesma época, saiu o... Penguin Adventure. Que ele tá no meio, né? Ele tá envolvido. O assistente de alguma direção. Ele é assistente, olha. Isso, exato. O Kojima, ele também sofria com os colegas de trabalho, porque assim, ele tinha que desenhar as fases dos jogos, né? Porque ele era o game designer. Ele era o planejador também. E, aí assim, ele fazia as fases dos jogos, nunca eram aprovadas. E como ele não tinha essa sabedoria em programação e tal, ele botava coisa demais na tela, coisa que não podia ter. E como a Konami tava trabalhando pro MSX nessa época bastante, o MSX não tinha tanto poder de processamento. Então ele botava bastante itens, coisa que não tinha como. Por isso que chutavam ele, que diziam que ele não ia conseguir acabar nenhum jogo. Oh, pobre Hideo. E o primeiro jogo dele que ele conseguiu fazer, né, junto com os outro pessoal da Konami, foi o Penguin Adventure. Continuação do Antarctic Adventure. Ah, e qual é a história desse jogo? O Penguin Adventure, o Antarctic Adventure era um outro que tinha, mas bem parecido, era só do Penguin, é claro. É sequência, ele é considerado sequência. Ele é um jogo de aventura em terceira pessoa. Pro pessoal visualizar, é tipo um enduro que, em vez do carro, é um pinguim. Isso, o nome do pinguim é Penta. A história do jogo, ele vai salvar a princesa pinguim, opa, inspiração aonde? Ele tem que achar a maçã dourada pra curar a princesa pinguim. Golden Apple Tree. Olha, o nome da princesa pinguim é Pinguete. E esse jogo é bem interessante, assim, porque ele tem um mapinha e tal. O visual dele é tri bom, assim, né? É legal. Carismático, é mor, né? Bem colorido, bem bonito, assim, ó. Tem um mapinha e tal, pra... tipo que nem no Mario World, sabe? E ele, esse jogo é interessante porque tem elementos de RPG. E as fases, antes de falar dos elementos de RPG, as fases, elas variam bastante. Tem a fase que é na selva, tem uma fase que é na neve, tem uma fase que é embaixo d'água. Pra época, eu não tô assim, tipo, eu vendo agora, eu não imaginava, porque, tipo, a imagem que eu tinha vistinha de um jogo terceira pessoa, de ir pra frente, assim, meio 3D, digamos assim, era o Enduro, saca? E esses elementos da RPG, que ele podia comprar armas, né? Isso, tu comprava arma, tu comprava proteção, colar, vai, que ajudava qualquer coisa. Tu caía nos buracos, aí tinha um carinha lá. É o Esquimó. É o Esquimó, que tu jogava uma máquina, tipo, aquelas de cassino, saca? E tu pegava os peixes, flutuavam peixes, era a tua vida, saca? É. E aí, uma coisa bizarra desse jogo, o Fuca acho que também notou, os chefões são dinossauros, tipo, no meio do... É verdade! Das calotas polares, assim. É verdade, tipo... Então, todo só muda a cor, né? E sempre que plataforma pro MSX... E Virtual Console. Virtual Console saiu no Japão esses dias atrás, tá? O link do vídeo está no post. Então em 86, ele começou a saga. Depois dos seus colegas de trabalho tirar muito ele saiu com o primeiro Metal Gear. Então feito para MSX, depois passado para o NES, mas com modificações que a Konami fez sem o nosso Hideo saber e deixou ele brabinho. Ele não gostou. Aí que tá, por que isso? Não sei. Parece que eles mudaram. O NES também precisava de um jogo daquele naipe, né? Não sei por que eles mudaram, sinceramente. Nintendo, não entendo. Não entendo. A Nintendo sempre bloqueia alguma coisa, né? Ou é sangue, ou é violência. Opa! Pau, né, Nintendo? Isso aí foi a Konami que adaptou. Porque ninguém ia comprar um jogo de ficar se escondendo em vez de dar tiro, que nem aconteceu com o 2. Na verdade, ele queria fazer um jogo de ação. Agora, o exemplo do que nós temos é God of War. Ele quer fazer porrada, explosão. É. Mas o MSX não conseguia fazer aquilo. É, ele tinha uma, como já citado antes, mesmo o MSX 2, que foi o que saiu o Metal 2? Gear. Ele não conseguia pôr muita coisa na tela, não conseguia trocar de tela muito rápido. Era umas coisas loucas. Aí Kojimão, aliando tudo isso aí com os colegas de trabalho dele, fez o Metal Gear assim. Esse negócio de não conseguir processar as coisas só ajudou a criar esse modo aí. Tipo, na verdade, o primeiro jogo desse. Então, o desejo dele não era fazer isso, mas por limitações da época, ele criou o gênero Stealth Game. O que que é? Que o personagem tinha que se esconder, ele não podia ser visto. O máximo que acontecia era tu levar um tiro e cair, morrer. Esse tipo de coisa que era bem simples esse feito. Tinha que ir escondido nos lugares, pegar os itens, tudo. Nem começava com arma, né? Pois é, quem jogou o primeiro Metal Gear sabe que a maioria do pessoal começou pelo Solid, né? Isso eu tenho certeza. Sim. É. Quem jogou primeiro Metal Gear vê que o sólido vem todo dali. Aquele começo com o codec, ele entrando por baixo da água, subindo a porra. Alguém jogou? Eu joguei. No 3, no Subsistence, no Metal Gear 3. No Subsistence. Sim, daí tu vai lá, tem que se esconder atrás dos caminhões, e daí tu pega o elevador. Mesmo esquema, tu aperta um botão, vem os itens, tu aperta outro botão. Na real, é o mesmo no NES, né, e no MSX. Master Miller aparece. Na história do jogo, tu vai pra invadir pra lá. Outer Heaven. A Outer Heaven, que é do Big Boss, no final tu descobre, né? Vamos deixar explicado aí que o tanto 1 como o 2 saiu, não refizeram ele, né? Gráfico normal pra Play 2, o CD 2 do Subsistência, o 3. Mas renovaram porque assim, os diálogos. Alguns diálogos e as carinhas, os personagens, a capa do jogo, essas coisas, eram tudo baseado em outras coisas, sabe? É. A capa, tu vê a cara do Big Boss no MSX, é uma coisa nada a ver, sabe? Não é nada a ver, nem parecido com o Snake. E no Play 2 fizeram isso, só que botaram aquela cara do Metal Gear Solid, sabe? Então, mas só pra complementar, a gente não vai falar tudo do Metal Gear, né? Do Metal Gear 1 e 2. Que é do Kojima, não é do Pois Metal Gear. É, algum dia a gente faz um cast sobre Metal Gear, toda a saga, né? Então a gente tá explicando assim por cima e o que ele causou na época. O Metal Gear vendeu bastante pro MSX, né? Ele foi tri bem, assim. Aí ele ganhou uma notoriedade legal. E vendeu legal pro NES também, apesar de o começo ser diferente, ter altas coisas diferentes, né? Vendeu bem, aí eles encomendaram, os mesmos caras que fizeram do NES, outra sequência pro NES, que é o Snake's Revenge. Que é nada a ver. É de tiro, é contra. E nem é do Kojima, né? Snake's Revenge é outra coisa, não tem a ver com o primeiro, assim, é totalmente diferente. Eles fizeram pra lançar nos Estados Unidos. Isso só. Aí só o Kojima ficou furioso e fez Metal Gear 2 Solid Snake. Um cara que participou da programação do Snake's Revenge, encontrou ele no metrô e tal, e o cara falou, bah, tu devia ter feito o Metal Gear 2, né? Aí ele contou que no metrô mesmo ele ficou pensando na história do Metal Gear 2, e chegou em casa, tinha a história toda pronta. E aí isso é Metal Gear 2, Solid Snake. O Solid Snake, aí o Metal Gear 2 pra MSX, não vendeu lá essas coisas, né? Porque tava na finaleira já da MSX, já era final, né? No Japão fazia sucesso, mas era isso aí, né? Pois é, eu ainda acho que esses dois jogos, agora que sai o Peace Walker, sai o Metal Gear Rising aí, eles têm que ser feitos. É, ser feito, tipo, ou por portátil, por uma coisa PSP, assim, PSP, né? Velho, com o gráfico do... E não precisa nem ter o Kojima no meio. Pode não, ter porque... a galera ali que dá Kojima Product. É só fazer igual, sim, cara. E o Metal Gear 2 não vendeu muito também, porque ele tinha críticas negativas, porque ele tinha muito diálogo, devido a sua história complexa. né, depois do Metal Gear 1, Metal Gear 2, né? Ele já tava sendo conhecido, já era um cara jovem. Já era um grande nome, né? E à frente ao seu tempo ele lança o quê? Snatcher. O que é Snatcher? Ele foi lançado para a NEC em 26 de novembro de 1988 e teve 7 tentativas de sucesso. Saiu para MSX2, PC Engine, mais tarde para Sega CD, Mega CD e PlayStation 1 e Sega Saturno. É um cyberpunk adventure produzido pela Konami em 1988 e escrito e dirigido pelo Kojimão. A história é a seguinte. Em 6 de junho de 1996, teve uma explosão no centro de pesquisas na Sibéria, que liberou uma arma biológica chamada de Lucifer Alpha. Enfim, esse gás foi espalhado por toda a Europa e a Ásia e matou 80% da população. Urkut. Depois, tá bom, hein? Depois, 50 anos depois, uma misteriosa forma de vida artificial, a Bioroids, é descoberta, que foi encontrada no meio das vítimas do acidente aéreo que aconteceu ocasionalmente na época. E esses Bioroids podiam virar, tipo, humanos ou criaturas que podiam... Tinham sangue, suor e... Entre essas coisas, que foram os vestígios que eles encontraram. Enfim, e por esse motivo, estes Bioroids, eles aparecem no inverno, matam as vítimas e eles que são conhecidos como os Snatchers. Pois eles raptam as suas vítimas antes de tomar o seu lugar. Enfim, e só pra complementar a história. Daí o governo, de praxe, cria uma força chamada Junker, que no caso é o carinha, o Gillian Seed, que tu controla, e mais algumas pessoas que vão para a Sibéria investigar o que são esses Snatcher. Kojima é muito fã de Blade Runner, esses filmes cyberpunks, né? Quis tentar botar toda essa mágica, essa aura nesse jogo, né? Pensa só, 88 saiu o jogo? 88. Veja a história complexa. Até hoje, o pessoal se nega a jogar uma história complexa. Sim, jeito. É verdade. E tanto é que foi feito o remake pro Play 1 e pro Saturno, né? Mas é, com mais coisas. O que é esse jogo, Lanzoni? É um adventure? É adventure, né? Esse classifica como point click. O point click, é, clássico. E detalhe, Kojima, como sempre, gosta de colocar elementos de sua história e se passa em New Kobe, sua cidade natal no caso, em 2045 aí ocorre a história. Eu vi uns vídeos do Snatcher e tal, umas imagens assim, cara, é muito Blade Runner. Sim, e detalhe, sim, o jogo, o remake no caso, ele foi dublado, tem grandes dubladores do Japão, esse que foi feito pra Sega CD, e ele foi dublado, ele pegou grandes nomes, que justamente estes continuam até hoje no Metal Gear 4, que ele pegou esse grupo de dubladores que trabalham desde aquela época e curtiu, disse, ó, vocês são os caras, vocês vão dublar os meus jogos. Kojima é um parceirão. Mas Net é só em japonês? Sim, só em Japão. Pois é, eu consegui, acho que ano passado, até passei pro Frajola, uma tradução do jogo pra MSX. As vendas não foram, assim, muito grandes, até chegar no PlayStation 1, que foi grande sucesso e entrou no PS1 Books, né? Que geralmente são os jogos que vendem muito no Japão. Isso é somente no PlayStation, só, né? Pra saber, quando foi feito o remake desse jogo? Tu tem uma data? Pro Mega CD, que seria o primeiro remake, foi em 94. E aperfeiçoado com a dublagem e tudo em 96. 16 de fevereiro de 96 para PlayStation e Saturno, mês seguinte, em março. Então agora eu vou falar do sucessor espiritual, Policenauts. Vocês lembram que no Metal Gear Solid 1, quando dá o logotipo da Konami, daquele... Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Não é do Metal Gear. Essa musiquinha é a musiquinha tema do Policenauts. Oh. Veja só. E o que são os astronautas da polícia? Primeiro vou dissecar o jogo. O jogo foi lançado para a NEC PC em 29 de julho de 1994. E teve também remake, não remakes, mas tipo uma continuação. Adaptações. Com alguma coisa a mais para 3DO, PlayStation e o Saturno. E vale lembrar que foi feita uma tradução não oficial em homenagem ao aniversário do Kojima. Agora dia 24 de agosto de 2009. Eu estou jogando. A versão para PlayStation e Saturno contava com a Lightning Gun, que era a pistola usada pra, nas cenas de tiro. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Que o jogo é tipo um adventure, no caso, e nas cenas de ação ele usava a pistolinha. Mas tinha cena de anime esse jogo, né? Tinha. Mas pra Play e Saturno, pro Mac. Play e Saturno. Também. E 3DO. Até tinha, só que era um pouco inferior. Era tipo uma foto parada, entendeu? Já no Play 1 e no Saturno tinha animaçãozinha, tipo ventilador no teto, se mexendo. Mas com a foto, né? Alguma coisa. Sim, foto. Era era a foto aperfeiçoada com animações. Era o cenário do Street Fighter 2. Bacana, bacana. Ah, então vídeo comparação ainda. O link está no post, né? O vídeo de comparação. E né? Qual é a história de Policenauts? A história é o seguinte, Policenauts. 5 policiais, Jonathan Ingram e Ed, lembrando que foram feitos em homenagem ao Riggs e ao Mortalgo do filme Lethal Weapon. Máquina mortífera. São 5 policiais. Um deles, o Jonathan Ingram, por um acidente no espaço, ele é tragado pelo vácuo e foi encontrado vivo 25 anos depois. E aí ele era um investigador, ele ficou, trabalhou por conta própria, no caso, né? Todo mundo tinha envelhecido menos ele, né? E a história é o seguinte, a mulher dele consulta ele no escritório dele e quando ela sai, ela pega e dá, tipo, pistas porque o marido dela, o Kenzo Rojo, foi assassinado. E ele não sabe o quem foi o assassino. Quando a Lorraine sai do escritório dele, ela é assassinada, ela é vítima de um atentado terrorista, o carro dela explode. Isso é na Terra, em Los Angeles, em 2049. Aí o Jonathan vai atrás do cara, aí ele só deixa uma pista, Beyond the Coast. No caso, é uma cidade no espaço sideral. E aí ele vai lá investigar o lance. Sim, aí ele vai lá investigar. E detalhe, no meio do voo, ele se cruza com o vilão do jogo, Tony Redwood. Bem Tony difícil. Redwood, conhecido no Brasil como Antônio Pau Vermelho. E ele é um Frozener. Ele é um semi-humano extraterrestre. Olha só. A mãe dele gostava de fazer festa. Né? Sim, exatamente. E ele vai lá na Beyond Coast e encontra o Ed Brown, que era o melhor amigo dele no Policenauts. Encontra os outros membros, né? E ele vai lá e investiga o... desde esse assassinato do carinho da Lorraine, né? E começa a desenrolar o jogo. Eu não vou contar mais, porque senão okay. Fica spoiler, né, agora, galera? Juntando os dois, o Snatch e o Policenauts, por que que eles são parecidos e é continuação espiritual? É o mesmo universo, com dois pontos de vista diferentes e tem essas semelhanças, os Frozeners e os Snatchers. E detalhe, tem uma personagem que também é uma das... uma ajudante dos Policenauts, que é a Meryl Silverberg. Metal Gear. Veja só você. Aí tu fala com ela e sabe o que ela, sabe o que ela fala? Ah, tirei umas férias de Zanzibar. Veja. Como é que é, assim, é aqueles point and click normalito? Esse, eu quero jogar este jogo. Sim, o Adventure, tipo, tu tem que achar tua missão, que nem, por exemplo, tu tá no escritório do Jonathan, né? Tu tem tua secretária eletrônica, tu ouve algumas, tem umas coisas engraçadas, assim, tu vai mexendo em coisas até que ocorre, por exemplo, a Lorraine entra, saca? Aí tu pode escolher sair, tomar uma bira. É point and click, o Adventure. É point and click. E na cena de ação é em primeira pessoa, né? No caso, tu controla a tua mira e vai atirando, aí tu usa a arminha que o Frajola falou. Escuta. Sou Leonardo, jogue, você que joga Adventures. Não, tem um site, eu não sei de onde que é, que ele listou os 10 jogos mais difíceis de encontrar. E entre esses 10, são citados 3 do Kojima, esse Policenauts e os 2 Zoe. Pra encontrar na internet? Tipo, na internet é original, pra comprar, né? São... Ah, pra comprar! Isso, são... Tá na lista, eu catei no meu site falecido póstumo mini nova. Isohunt, fica a dica. Isohunt, sucessor espiritual, fica a dica. Policenauts e Snatcher ganhou algum prêmio esses jogos? Porque eu acho, falando por mim agora, que esses jogos começaram a fazer sucesso mesmo depois do Metal Gear Solid. Exato. Aí que tá. Exato. Ele ganhou nome, o Kojima, o cara do Metal Gear Solid, ganhou nome por causa desse jogo do PlayStation 1. E daí todo mundo, vamos procurar os antigos Snatcher, Policenauts. Fica a dica, a primeira vez que eu ouvi falar de Snatcher foi depois os guris vão falar do Metal Gear Solid do PSX, tem um pôster do Snatcher e do Policenauts. E eu, Lanzoner, quando eu tive internet, comecei a pesquisar. E até que, sem querer, achei esses dias a tradução em inglês do Policenauts. Eram jogos à frente, né, do seu tempo. Jogos à frente. Exatamente. Era muito complexo. Pra 93, 94, o cara jogava Sonic 3, cara. Sim, verdade. O cara jogava Mario Stars e queria jogar Snatcher. É, pois é, o cara tinha que ler, entender. Pois é, Adventure já era famoso os Adventures na época, né? Tanto que o Adventure faleceu aí por 98, se não me engano. Sierra, eu ouvi falar. Pois é, Sierra e Lucas Arts comandavam, né? Os Adventures... eles, na época, eles meio que... Policenauts era meio que jogado pro lado, assim, que não era tão famoso e tal, porque ele era muito complexo e sério. Geralmente, os Adventures eram mais piadão e tal. Então, em 1998, né, depois de todos esses games, veio o que todo mundo conhece, o que todos jogaram, Metal Gear Solid. Isso aí parou o mundo, né? Isso lembro foi... quando eu fui em Porto Alegre buscar jogos, que eu ia uma vez a cada semana, por exemplo, buscava jogo e todo mundo falava. O demon do Play 1 meu pegou fogo de tanto eu jogar o Metal Gear e sair até a parte do Duto. Ah, eu também, cara, jogava bastante aquele demon. Era... Então, esse jogo foi lançado em 98 para PlayStation 98. E é considerado um Tactical Espionage Action, o primeiro jogo de Stealth Action. O que que é esse jogo, então? Era um jogo, né, com jogabilidade do Metal Gear clássico, né, do MSX, só que melhorada pra 3D, né? Jogabilidade em terceira pessoa, né, mesma coisa, só que a diferença também tinha o mapa do GPS, que no 1 não tinha, no 2 tem. Mapinha que mostra a visão dos soldados e inimigos também. Não, a posição deles é o radar, né? O radar, sabe? No MSX tu tinha que apertar Start e daí vinha aquela tela de itens, né? E tinha todos os itens, tu selecionava o cigarro ou sei lá o quê, e no PlayStation foi melhorado isso aí, tu apertava o L e vinha os itens, e o R as armas, ou é o contrário, não tô lembrando. Coisa assim. Assim, ó, Metal Gear, cara, fudei, porque a história é um espetáculo, é um filme. Pois é, tá? Passa em 2005, é um filme, né? É um filme, então o Kojima, com isso, ele conseguiu aliar as duas paixões dele, que é os jogos e o cinema. E filme, cinema, sabe? Porque era uma história que, tipo, que se desenrola até hoje, um monte de personagem que mudam de lado, faz coisa que tu não espera e pois tal, é. Sabe? A história, né, se passa no Alasca, né, no mar de Bering. Shadow Moses. Então, né, eles focam no Solid Snake, personagem dos outros dois Metal Gears, né? Que é um soldado ex-aposentado. Sim, ele era aposentado, né? Porque acabou os jogos e passaram 6 anos. Ele morava no Alasca. Ele morava no Alasca e foram lá catar ele, o Roy Campbell, e falaram, tu tem um último serviço pra fazer. Citação. Aí começa uma historinha que, como eu já falei antes, vamos citar só no cast de Metal Gear, quem jogou sabe. Mas vamos falar outra coisa. O que mudou o Metal Gear pro mundo dos games e na vida de Kojima? Primeiro, a trilha sonora foi composta por músicos da Konami, né? Não eram muito famosos na época. Tinha o Kazuki Muraoka, que é famoso agora, porque ele fez várias posições eletros, e ele era do Metal Gear, o primeiro, sabe, do MSX. Ele chamou também o Tappy. Tappy é o DJ máximo aí do Metal Gear. E também DJ daquela série da Konami de música, Dance Dance Revolution. Isso, esse mesmo. E ele fez o tema clássico do Metal Gear, né, o tema clássico. Que... O tema foi ele quem fez. Isso, toca aí um pouquinho do tema. Também chamou, né, é claro, a Kika Muranaka, que ela criou uma música chamada The Best Is Yet To Come. Ai, e é clássico pra caralho. Toca no final do game, né? Toca. E fica mostrando... Sim, é uma coisa que eu acho legal também, só é, tipo, que cada Metal Gear tem uma música. Um tema, sabe? Um tema. Além que do nos tema... lembra nosso grande amigo 007, James Bond, né? Sim, né? Do clássico tema do Tap, né? Eu, quando virei o jogo, eu me emocionei, porque tocava essa música cantada e mostrava vários cenários ali, real, do Alasca e... Ah, é verdade! Não lembrava disso! Pô, muita fuder! Curiosidades do jogo, né? O Kojima originalmente tinha planejado o terceiro jogo, né? O Metal Gear, como o nome de Metal Gear 3. E ia sair para 3DO em 1994. Oh! E ainda bem que não saiu, né, cara? Fica a dica, porque 3DO... O que é um 3DO, né? Jax, ouvi falar. Outra coisa, né? Curiosidades do Metal Gear Solid, né? O nome Solid no jogo foi para além porque o nome do cara era Solid Snake, né? Nos outros jogos. Sim. Ele colocou no jogo Metal Gear Solid porque os gráficos eram sólidos, certo? Vocês não entendem? Era finalmente o 3D. Aê! Claro. Mas, só pra falar também que revolucionou essas coisas porque a Square metia CG no meio, né? Isso. Foi um negócio, uau, CGs, gráficos novos. Era uma animação, né? Um cinemático gráfico. O Kojima falou, não vamos meter CG no jogo, vamos meter o jogo em si. Porque se a gente tá jogando isso, qual é a graça de ver uma coisa melhor e depois voltar pro nada? Vamos bem deixar pensado, o jogo assim, né? Amigo Hideo. Tanto que é usado até hoje, até no Sim. Metal Gear 4, né? Não tem cenas de CG. É não, o CG é nada. Um jogo, né? In-game total, não sabe? Não, a imersão que tu sente é muito maior do que entrar numa CG, porque é o jogo, sabe? Tá acontecendo, é aquilo ali, sabe? Outra coisa, nos primeiros estágios de produção do jogo, o Kojima foi falar com a SWAT, um time da SWAT, para falar é assim que se faz soldados. Daí eles começaram a organizar tudo, né? E a SWAT falou, é assim, sabe? Eles vão ficar na posição tal. Sim, isso em 98, meus amigos. Outra coisa, né? Que o Kojima criou os personagens, eles só foram mudados um pouco pelo Yoji Shinkawa. Que ele era um designer novo. Artworker. Ele era um cara novo que entrou na Konami e ele disse, te achei tri. Vem aí, faz esse negócio. Sim, o Kojima fez ele aquele rabisco dele, que faz faz aqueles cães, tipo, isso, é muito fudeste. Que tem até que é muito massa. Acho que algum Metal Gear do PSP, o Acid, ou não sei qual, que é tudo desenhado, sim, as animações, sim, sabe? Sim. É o Portable Operations. Também, né? Que é quatro, então, isso depois, o Acid. Depois. E ele pegou esse cara aí porque ele queria uma coisa nova, ele queria um negócio que ninguém tinha visto. Então daí ele pegou esse cara novato, acreditou nele e fez direitinho. Ele fez pra PC o jogo em 99 e em 2001 saiu para GameCube. Ah, esse do Cubo, fantástico. Twisted. Melhoraram o gráfico. Isso. Deram melhorado no gráfico. Eles fizeram em cima da engine do Metal Gear 2. Metal Gear 2, né? Porque foi sucesso 2, eles vão fazer de novo pro Cubo. Uhum. E aí o Twin Snakes tem mais cenas, né? Introduziram muito mais cenas de ação. Sabe como é que ele. Por que saiu o Metal Gear pro Cubo? Porque um dia ele tava jantando com o Shigeru Miyamoto e eles conversando, rindo, hahaha, que legal, te amo, cara. Master. E ele disse, Miyamoto chegou e disse, por que tu não faz o Metal Gear pro Cubo? Ele, feito? Assim foi. Só que quem fez a. Master Silicon Knight. Mesmo que fez Eternal Darkness. Isso. O jogo ganhou vários prêmios, né? Da EGM, Entertainment Weekly, Game Trailers, Game Facts, Game Rankings, Famitsu Entertainment Weekly, Game Forum, Game Pro, Electronic Game Mountain de novo, e Game Trailers ganhou todos os prêmios, o melhor de tudo. Porque revolucionou e falaram que ele inventou o gênero Stealth Action. E depois foi copiado para aquele jogo que eu não gosto. Não gosto daquele jogo lá. Foi muito copiado esse jogo aí, sabe? Splinter Cell, na época eu lembro que era uma cópia do Metal Gear, só que mais surreal, blá blá blá. The Ninja também, é Tenchu, acho que é o nome. Tenchu que também. Que é igual também, só que... Tenchu clássico pra caralho do Play. E daí o Metal Gear entra sempre na lista dos top 10, top 50 do Play 1, ele tá sempre na lista. Sempre. Dublagem espetacular, é um filme, trilha sonora, tá um... Não, é um filme, né? Foi o primeiro game movie total, sabe? É um filme jogo, E daí, só uma outra curiosidade, né? Que em 2002, os editores da IGN classificaram Metal Gear como o melhor de todos os jogos lançados para PlayStation. O escritor David Smith disse que só o demo do jogo tinha mais jogabilidade do que a maioria de muitos jogos já completos. É verdade! Toma essa, né? Verdade. Daí eles deram o prêmio de melhor final, melhor vilão, né? Pra quem? O Liquid Snake. Hey, brother. Em 2005 se tornou o 19º colocado do top 100 games de todos os anos, do mundo, do planeta. O Guinness inventou um recorde para Most Innovative Use of a Video Game Controller. Só por causa do Metal Gear. Por causa daquela cena do Psycho Mantis. Que a maior inovação com o controle na época era isso, sabe? O Psycho Mantis lia a tua mente e ele falava: vamos ver, o que você tem no memory card? Você tá jogando Castlevania? Silent Hill, como jogos assim? Da Konami. E outra, a Naomi tem uma cena que eu nunca me esqueço, depois de enfrentar a Sniper Wolf. Ah, você está machucado, coloca esse controle sobre a sua perna, e o controle vibrava. Isso, que já foi citado no outro cast. Foi algo avançando, sabe? Isso. Até no Guinness essa cena. Interaction. Pois é, depois tinha que trocar o controle. O lance de sobreviver à tortura do Revolver Ocelot, que tu tinha que quase morrer em apertar o botão pra poder... Agora eu digo assim, eu duvido que tenha alguém que tenha descoberto sozinho passar pelo Psycho Mantis. Tinha duas coisas que dava pra descobrir sozinho não, mas tinha na case original do jogo, tinha uma coisa, era assim, a Meryl Silverberg, tu não sabia o codec dela. Não. Não sei como a gente descobriu, acho que olhando em revista só. Tu olha atrás da capinha do jogo, do original, tem lá 14115 e tem a Meryl falando contigo. Vai ter que olhar no case do jogo. Olha ali, ó. Isso do controle diz no manual também. Só que tu que fica... vai aparecer ídio, eu falo, quando aparece ídio, troca o controle. Porque ídio é o negócio do vídeo e tal, que ídio é o nome do Hideo Kojima. Claro. Mas nós, como os mortais brasileiros que... Não, nunca. Com pirataria, né? Eu fiquei sabendo porque o case tinha me dito, que também tinha que tocar. É isso. Tinha uma coisa que tu tinha que ligar pro teu coronel durante a luta, que ele ia falar pra te tocar o controle também. Ele dava dica, ele fala. Isso também. No Metal Gear Solid 3 tem bastante coisa. Muita liga, coisa. Tu liga, eles vão falar informações. Então é isso, ganhou todos os prêmios do mundo, tá no Guinness o jogo. Até 2008 ele tava no Guinness. E nos nossos corações. Quem jogou sabe, quem não jogou, Metal Gear Solid. Quem não gosta do Kojima, por favor, gurizada, jogue. Pois é, tu falou que tinha um sujeito que não conseguia jogar ele. O Slash Rick não gosta de jogar ele. O cara do download. Como assim? Fica a dica aí, ó, que não sei se ele ouve ou se alguém escuta. Guriza, como é que tu não gosta desse jogo, né? Tem que deixar um e-mail e falar. Slash Kick in your butt. Eles têm um cast sobre jogos que todo mundo gosta, menos eu. E ele fala do Metal Gear, cara, pô, desculpa assim, cara. Zone of Enders. Data de lançamento foi em 2001, não lembro a data. 9 de março de 2001. Depois saiu uma versão pra Game Boy Advance que mudou tudo, que em vez de ação virou estratégia e não foi aceito, foi bastante criticado. Ninguém o Kojima gostou. Também tava nesse jogo? Esse aqui ele não botou a mão, ele liberou. Ele só liberou. Que é Zoe então, o primeiro. A historinha se passa no século 22, onde os humanos estavam colonizando Marte. Tá, eles criaram colônias espaciais em órbita de Júpiter, na busca do Metatron, que era uma energia que movimentava... que era a energia que movimentava tudo na época, nesse século. Exatamente. Uma gasolina da época. Eles tinham os robôs, né, na época, e esses robôs eram feitos de Metatron, né? Por isso que eram tão poderosos. Anubis. Os robôs se chamavam Orbital Frame. No 1, tu controla o Anubis. No 2, Gedut. O 2 saiu em 2003. É assim, ó. É um jogo de terceira pessoa que tu controla, no caso, os robôs. É meio Smash Button, né? Tu enfrenta os inimigos. Tu pode ter interação no cenário. Destrói o cenário e afins, né? E tu enfrenta os chefões. Aí tu pode utilizar coisas do cenário a teu favor para poder aniquilar os vilões. Tu arranca o poste lá do fim do inferno e começa a dar... Atinge ele. E tem muita cena de animação. E o jogo também envolve uma história meio de política. De países, de colônias espaciais tentando adquirir esse Metatron e dominando essas luas de Júpiter, Marte. A colônia em Marte, ela tem bastante dinheiro e no planeta Terra tá com inveja. Sim, assim. Tá meio que se destruindo, se deteriorando. O que eu acho desse jogo é o seguinte, eu como grande fã de Mecha, eu me decepcionei um pouco porque eu acho o gráfico dele muito simples. É um dos melhores. Eu acho muito igual, saco? É um dos melhores gráficos de Play 2, falaram. Não sei, e o jogo é muito rápido, eu acho que ele é muito rápido. Tu não consegue... acompanhar. Realmente é flash, é tudo rápido. É muito rápido. Mas uma coisa que eu acho muito a fuder é que os personagens são todos em anime. Isso eu acho muito a fuder. É personagem em anime e o cenário em CG. Usou em última duas coisas que me deixaram muito afim de jogar. A primeira, no caso, a jogabilidade com os robôs. Claro, de praxe tinha a sua radionovela, o Jingo Ygritte. E outra que tinha o Toque como personagem. Não, apesar que tinha o robô, o MK2, e isso do Metal Gear tu podia controlar no jogo. E outra coisa, ele tinha o demo de Metal Gear Solid 2. Por isso, eu lembro que o Frajola adquiriu este jogo. A primeira coisa que ele fez foi botar no demo do Metal Gear 2. Assim, ó, tem um site, não sei de onde que mostra os 10 jogos mais difíceis de encontrar, seja eles originais. Dentre eles, tem 3 do Kojima, que é o Policenauts, que já foi comentado, e os 2 Zoe, que é muito raro encontrar o original. Tanto que nosso amigo Lanzoner foi junto com ele procurar nos eventos de anime ali em Porto Alegre o anime do Zoe. E não existe. Não existe, não tem por aí. Fica a dica, Zoe tem anime. Sim, qual é a história do Zoe anime? O Zoe tem um OVA que se passa no ano de 2167. Não tem nada, tem a ver com os jogos? Tudo a ver. É antes, se eu não me engano. Este anime, eu vou lançar a dica pra vocês. Foi a primeira, digamos assim, a ideia, a primeira chance do Kojima lançar-se ao mercado de animes também, né, galera? Esse OVA tem o nome Ídolo, que explica um pouco a história entre um e o dois, mas é meio fora, né? Não é diretamente ligado. Ele conta a história da guerra entre Marte e Terra. Ele é mais sério. E o nosso anime carismático, que é o Zone of the Enders Dolores. Dolores é o nome da robozinha, a Orbital Frame, né, que tu controla. E tem o protagonista carismático Morten e a sua família no jogo. Ele vai pra Space Colony no espaço, acha Dolores, ativa ela sem querer e começa a cuidar dela. E no caso, esses carinhas de Marte vão atrás do nosso querido amigo protagonista. Por favor, ouvintes, lembrem para mim o nome do... É James alguma coisa o nome dele. E vão atrás da Dolores, que é o melhor Orbital Flame que existe. Pois ela tem um poder secreto. Esse Dolores tem 26 episódios e saiu em 2001. É uma raridade imensa de achar. O Julie citou, eu tenho até o episódio 15 e que esse achou não sei aonde o resto dos episódios. Obrigado. Eu nunca procurei, mas eu aposto pra vocês que eu acho. Eu achei, mas sinceramente não assisti. Pra mim esses jogos aí não fazem diferença alguma, porque tem robô. E o único robô que eu gosto é do Metal Gear. Eu não sei se a história vendeu bastante, como é que é esse jogo aí. É raro de achar. O 1 um foi pouco divulgado, saiu. Ele ninguém ficou, tinha. Ele ficou mais conhecido, por ser o jogo que acompanhava demo do Metal Gear 2. Isso aí. Isso. Todo mundo queria comprar porque tinha o demo, né? Porque tinha o demo. Boa jogada de Kojima para divulgar uma nova série que parece que não rolou, né? Saiu o 2, o 2 fez sucesso. O 2 ganhou bastante crítica. Tá entre, não sei qual a posição dele, que tá entre os 10 melhores gráficos do Play 2. Sim, sim. Toda vez que tu vira o jogo, ele abre um outro, isso no 2, abre um orbital frame pra tu lutar em versus. Tem o modo versus, né? E como é que é o modo versus? É do Power Rangers do SNES? É, ele é, você passa voando, né? Ele tá voando, não tem toque. É legal. Não, é o bicho também, né? Todos esses jogos de mecha tem modo versus. Só e que lembrei, e esse jogo também tem, assim como Metal Gear, uma abertura e uma finalização cantada. Ah, é bem legal. Aí, é o capricho, né? É o capricho. Né? O Kojima sempre capricha, né? Depois do Metal Gear Solid, então, nem se fala, né? Ele teve todas as ferramentas possíveis pra isso. Hideo Kojima, esse jogo foi um sonho dele ter, porque ele é apaixonado por robôs, né? Todo mundo sabe. Love you, Hideo. É. Ele ama robô, nós amamos ele e o nós amamos robôs gigantes, né? Já dizia. Vou fazer um jogo de robô chamado Hideo. Aguarde. I stare at the stars and the sky. Metal Gear Solid 2. Para Xbox, PCs e Play 2. Sim, primeiro para Play 2, né? A história se passa anos depois do primeiro Solid, do Metal Gear Solid, né? Sons of Liberty, o nome do jogo. Valido. A gente não vai falar a história de novo, né? Porque é muito complexo. Sei, né? Vamos só citar o que o jogo fez. O jogo foi muito bem recebido pela crítica, vendeu 7 milhões de cópias mundialmente. Pra época era um estouro, né? É. Hoje tem jogo que vende 7 milhões em um dia, né? Sim. Não vou citar. Ele recebeu sempre nota 95 a 100. É, e todos. Dos Metal Gears, esse é o que recebeu a nota mais baixa. 95. Eu também acho o pior, o menos, né? Calma, é, depois calma, a gente vai calma. Chegar no pior dele. Calma. Ele foi bastante elogiado, né? Com melhor jogabilidade, sabe? Não. Tu podia esconder o corpo, tu, cara, podia fazer muita coisa, mas tu ficava em primeira pessoa no jogo. Ele pegou as coisas boas do 1 e melhorou ainda mais. E toda aquela natureza filosófica foi criticada no jogo. Criticada, tá? Por quê? Não, calma aí. Primeiro, o jogo foi criticado por várias coisas. Primeiro, por causa do Raiden. A principal foi, quero jogar com o Snake, né? Tu jogava com o Snake primeiras duas horas do jogo. Não chega duas horas. No barco ali, no... É. Não sei se chega duas horas, mas no começo do jogo. Tá que nessa transmissão ali de tu controlar o Snake pro Raiden, ele dá um despacho bem legal no Snake. Ele é dado como morto, né? É, depois tu encontra o Snake no jogo. O Plissken. Outra coisa que foi criticada, né, no jogo, foi que tinha muita conversa em codec. Por quê? Porque o Kojima disse que ele não tinha, na época, ele não tinha tempo. O Metal Gear 2 tinha um tempo pra ser lançado. Tinha um tempo certo. Ele não podia fazer todas as animações possíveis. Ah, é verdade. Porque no 2 ele tinha um tempo e ele tinha que fazer as conversas que ele ia fazer em animação, ele fez em codec. Ah, é verdade. Por isso que o jogo foi bastante criticado. Ele é bem travado o jogo. Ele é bem travado o jogo. Sim, ele é. E é o jogo que mais tem informação, eu acho. E tem muita informação. Tu precisa jogar o 2 pra entender a história, meu amigo. Só que falaram que ficou uns pontos abertos ali na história, né? Não, ficou porque vai sair o 4. Sim, vai sair o... Ia sair o 4. O jogo, todo mundo terminou, só que o Kojima é pau no cu, porque terminou o 2, né? Ele falou assim, então eu não sei se eu vou mais fazer Metal Gear. E os caras, como assim tu não vai fazer, velho? Ocelote, Ocelote! Tem muita coisa em aberto no jogo, tu vai ter que fazer. Ele só brincou com todo mundo. Porque meses depois ele falou, ok, vou trabalhar no Metal Gear Solid 3. Na história, um momento que é marcante é quando... É Raiden nu. As meninas, né? Vê a bundinha dele, a frajola. Eu odiava ele, cara. Eu tenho raiva. Mas o Raiden é ele era tão odiado que depois... Vai meter ele todo fodão no 4 lá, por isso... Vamos ver, vamos deixar pra... Então, né, só algumas curiosidades do jogo. O jogo ia ter mais cenas em Nova York. Como aconteceu 11 de setembro, ele teve que cortar. Tinha as torres gêmeas. Tinha as torres gêmeas e tinha alguma coisa a mais. Ação Games tinha foto, a mesma cena da ponte, e tinha as torres gêmeas. Saco, a abertura foi eleita uma das melhores do mundo. Melhor abertura de jogo. A música era de porque é sensacional, velho. Aquela abertura na chuva, né? Com... Melhor que Pit Fire. Outras curiosidades do jogo, Kojima-san chamou o nosso chapa Harry Gregson Williams para ajudar na trilha. Quem é o compositor de vários filmes. Quem é esse moço? Incluindo Team America. America! Fuck it! E em 2002 ele lançou um CD e um DVD chamado Metal Gear Solid 2 The Document Of. contando todo o making-off do 1 e do 2. Quem tem... Não, isso é raro, raríssimo de achar. Quem tem... Lembra quando o Frajola comprou, eu falei, Frajola, meu chapa, não, o que detalhe, é isso? Love you, Frajola, love you. O que é isso, Frajola? Comenta. Detalhe, meu amigo, grande amigo lá em Porto Alegre, senhor Everton. Eu pois comprei não. o 2 e vi aquilo lá, daí ele olhou assim, não, isso aqui tu pode levar. Juro por Deus que eu tinha comprado a época. Eu tenho o Metal Gear 2 original, mas eu comprei o Subsistence. Substance. Isso. Comprei ele, daí ele me deu isso aí. É o Substance. É outro. Tanto que eu fiz cara de que. Não, tudo bem, valeu, obrigado. Mas eu cheguei em casa, eu fui logo colocar ele. Eu não testei o Metal Gear mesmo, eu testei ele. E ele contém cenas, tem que nem a cena que tem do 1, que ele chamou o exército, sei lá. SWAT. No 2 ele chamou o exército mesmo, isso, né? Ele alugou um tanque no Metal Gear 2, né, pra fazer uma cena. Tem até um líder, como é que chama? O sargento lá do Japão mesmo, pra mostrar como é que o soldado ia andar. Né? Ah, isso aí temos que assistir uma noite, Frajola. Tem bastante tempo esse vídeo. Quanto tempo é, Frajola? É que são vários são vídeos, várias. Né? São um menu. Vídeos. Sabe o menu que tu ativa com LR? Sim. É mais ou menos assim, ativa, aí tu entra no menu e depois tinha outra. Abre um menu e depois dentro desse menu tem mais outras coisas. E detalhe, Frajola, você nos comentou em off que só funciona no PlayStation 2. No PlayStation 2. Ele é tudo qualidade DVD, só que só pra Play 2. Se tu colocar DVD, no DVD, não roda. Não roda. Sacanagem. Se eu não me engano, isso aí ele foi dado, não sei pra quem comprar, a edição limitada de um jogo do Metal Gear, não sei qual que era, vinha junto esse CD. Só que não deram muita bola, né? Era... Na real deram, era muito raro isso aí. Raro. Não deram muita bola, tudo, tudo bem, né? Mas eu quero jogar, cara. Hoje em dia é difícil de achar e todo mundo quer, né? Eu não achei pra baixar. Frajola pode. Frajola ancião, agradeçam ao Dreamcast. É. Frajola copia e coloca na internet para as pessoas. Frajola que acha até Game Shark de NES não achou isso aí, então. Existem. Depois, então, em 2002 ainda, né, quando saiu esse documentário, saiu um outro jogo para Game Boy Advance, que todo mundo, o Kojima no Game Boy Advance, como assim? Amigo da Nintendo, Julie. Kojimão estava ali, fiz os meus Metal Gear, vou fazer um outro jogo, vou criar outras coisas. Boktai, The Sun Is In Your Hand. Esse jogo é para jogar no banheiro, né? Bem ao contrário. Kojimão sempre quis fazer uns negócios de ir pra fora de casa, tanto que nos Metal Gear tem um jogo que ele fala que é pra sair e tomar um sol. Metal Gear 2, Solid 2. É. Que no final do jogo, Soco, pra complementar, ajudar o Julie. Tu lembra que ele aparece aí, o coronel, falando, o que você tá fazendo? Dá uma volta. Você tá jogando muito. Tem certeza que quando ele tá certo? Peladão? É, que aí no final fala e tu pensa, ué, deu game over. É, bah. Ele fala, por favor, dê uma volta. Vai lá fora, termina, desliga o videogame. E aí, então, daí ele sempre com essa ideia de aproveitar a vida, né? A natureza, né, cara? Ele criou esse jogo, Boktai. No Japão, a tradução do nome dele é Our Sun, né? Que é nosso sol e tal. E o protagonista é o Django. Esse jogo saiu em 2003 no Japão. É um RPG. Ele é um jogo de RPG meio louco, assim. Action RPG. É de matar vampiro e tal. A história é meio complexazinha, assim. É bem legal. Tipo, e esse jogo, a inovação dele mundial, que eu ouvia falar nas minhas Nintendo World, ele tem um negócio que ele capta a luz solar. Os raios ultravioleta. Quê? Sim, ele capta a luz solar. O jogo, tu tinha que jogar o jogo de fora de casa. Gandelsol. A Gandelsol. Tu teria mais poder, né? Isso. Mais... Tu entrava num lugar escuro, aí tu tinha que ir no sol pra iluminar. Isso, né? Mais ou menos assim. Ó. Se tu não tava no sol, durante as fases não tinha nenhum problema. Tu só era mais fraco, mas se tava no sol, a tua arma carregava mais e tu tinha altos poderzão, tu perdia menos vida e tal. Só ajudava. Só que pra vencer chefão, tu precisava estar no sol. E quanto mais forte eu sou, mais fácil tu vencer chefão. Tu não tinha como matar chefão se tu não tava no sol. Se dá serração, tipo Barbosa. Te fodeu. Tá, mas se tu pegava uma lanterna e ligava em cima. Aí que tá, ele não funcionava porque era funcionava por luz ultravioleta. Como tu trouxava isso aí? Com luz negra. Ah, é verdade. E aí os caras trouxavam com a luz negra. Enfim, só quem ia nas boates. Os caras iam na boate jogar Boktai. Bom, ele ia matar vampiro, né? E uma coisa a fuder, que tu tem que entrar no castelo, né? Achar o chefão, que é o vampiro, que ele tá no caixão, e tu tem que arrastar o caixão pra fora, pra matar ele. Pra fora do castelo, levar num lugar louco lá, assim, o Mubuga e Fê de tal. E aí tu tem que levar no meio desse círculo, ficar no meio do sol e matar o chefão louco. Pra explicar como é que é o jogo, entender, tem um anime que saiu, que era o trailer do jogo, que era um anime meio louco, bem Japão, assim, que o link está no post. Ele tem o lance stealth do Metal Gear, claro, Kojimão metendo a pingulinha ali. Tu pode ou matar os inimigos ou se esconder deles, mas a melhor maneira de matar eles é indo por trás. Kojimão vaselina. Outra coisa a fuder, como vários jogos do Game Boy Advance e do Game Boy Color, ele tem relógio interno. E ele sabe onde é que tá o sol, pela hora e pelo dia, e ele muda os cenários. Estou jogando no momento que o Julius tá falando, estou jogando no DS o Lunar Nights, que é o 4, digamos, é tecnicamente. Isso. E é noite aqui, ele disse que é noite, vejam vocês, é noite. Tem a luazinha lá em cima. É verdade, assim. É noite. Logo depois, em 2004, amigos, julho de 22 de 2004 no Japão, nos Estados Unidos, em outubro, saiu o 2, né? Só que o 2, meus chapas, ele é diferente do 1. Ele é mesmo esquemão, assim e tal, só não tem stealth, é um action RPG. Tu tem uma espadita que tu conseguiu no 1 e tu vai metendo ficha. E ele, tu vai matando, é bem Zelda da vida, saca? E não tem stealth, assim. Os gráficos são bonitão desses aí, é bem bonito, assim. E esse no 2, a única inovação dele que ele teve do 1, a não ser não ter tanta importância do sol, assim, durante as fases. Tu podia usar o sol pra forjar armas. Tu pegava, tipo, duas espadas e tu tinha que ir no sol triforte pra conseguir forjar elas. Esse também apresentou o irmão mais velho do nosso amigo Django, o Sabata. O nome do 2 é Budokai 2 Solar Boy Django. E esse jogo é meio mexicano, sabe? Todos os personagens são meio, tem nome mexicano. A cidade dele é São José, sei lá. O 3, depois saiu o 3 em 2005, só no Japão, né? Que é o Sabata's Counter Attack. E ele não, pelo que eu li, gurizada, eu catei, informação não fala. Pelo que eu li em alguns lugares, o Kojimão não participou muito desse aqui. Só disse, faz aí, gurizada, só. Tanto que esse 3 aí não tem muita importância, sabe? Que ele só foi o tri dele, que é mesmo esquemão do 2, só ele apresenta os personagens do Lunar Knight nos Estados Unidos. Que saiu em 2007 nos Estados Unidos, com o nome Lunar Knight, mas no Japão o nome dele é Django Sabata. Esse que saiu pra DS, que o Fuki está jogando nesse momento, né? Que saiu em 2007. Ele é como se fosse um Zelda. Ele é no mesmo mundo, no mesmo esquema, mesmo tal. Só que ele não tem a ver com os outros. Estou jogando e ele é bem divertido. Ele não tem muito a ver. Ele cita personagem dos outros, como nem os outros jogos do Kojima e tal. Mas não tem a ver, tipo, se tu jogar só esse, tu não tem problema. Tá, e esse lance da lua, tem alguma coisa a ver, tipo, como se fosse o sol dos outros? Aí que está. A diferença desse é o quê? Como no DS ele não conseguiu fazer, porque onde que encaixa o cartucho é diferente e tal, não tem esse esquema da luz. Se tu encaixar um dos jogos do Game Boy Advance na parte de baixo, daí tu consegue mais poderes, mas não é necessário, sabe? Tu consegue ficar mais foda, ter mais vida e tal, dependendo da versão que tu põe do Boktai. É tipo um Game Shark? É, mais ou menos, ele só ajuda, sabe? Esse Lunar Knight tem a ver com a lua, saca? Porque é nada a ver com o outro, então tem que depender da lua e tal, e também tem relógio interno, aparece como tá a lua na época do ano e tal. Ah, nos Estados Unidos mudou o nome dos caras, né? É Aaron... Lucian. Aaron é clássico, Lucian, né, mudar nos Estados Outra Unidos. Coisa desse dos Boktai, então, né, pra finalizar, é que saiu um mangá no Japão, que o nome é Django, The Solar Boy, em 2007. Teve poucas edições, mas fez sucesso. Sou livre. Com o Boktai, com o Zoe, com o Metal Gear Solid, o Kojima virou o quê? Vice-presidente da Konami. Oh, yeah. Pois é, e ele queria fazer outros jogos, né? Ele fez o Boktai aí pra provar que ele não tava só no Metal Gear, né? O pessoal só queria Metal Gear, tanto que o Zoe ficou meio apagado e tal. Tanto que eu acho que por causa disso ele tirou os lances desse tipo. É, talvez por causa disso também, né? Pra não ficar todo mundo, que nem Metal Gear. E aí, na época, falaram o seguinte, isso em 2005, meu chapa, Kojima, faça você uma filial da Konami. E aí saiu o quê? Kojima Productions. Go, depois da Kojima Productions, que ele fez ali, por causa que ele virou vice-presidente em muitos jogos, ele lança, nesse meio tempo, Metal Gear Solid 3. Snake Eater. O pessoal reclamou do 2 porque tinha muito codec, porque tinha não sei o que lá. Porque não era o Snake. Porque não era o Snake, porque era o Raiden, porque era muito moderno, então vamos voltar porque pra ele onde? Tá peladinho. Vamos voltar para que ano, Fuka? 64. Isso, com o quê? Não é nem o Snake, é o Big Boss. Ok. Quem é o Big Boss? Pai do Snake, né? O Snake é um clone do Big Boss. Que é o mesmo dublador, que é quem? David Hayter. E no Japão, Rodrigo? Akio Otsuka. Esse é o cara. Eu curto esse cara. O que esse cara fez no Japão? O Hades em Saint Seiya. Oh, meu Deus! Sim. Metal Gear Solid 3 ganhou muitos prêmios, muito mais que o 2, ficou muito mais famoso e vendeu 8 milhões. Isso que só saiu para quê? Para a PlayStation 2. Exato. Não tem essa putaria aí de Xbox, PC, né? Exclusivo. Toma aí, gurizada. O jogo ia sair para a PlayStation 3, né? Mas ao invés disso, a longa espera, né? O Kojima falou: já que eu lancei o Boktai 2, né? E o 3 e o 4, a mesma coisa, que ele era já o vice-presidente da Konami, ele falou: então eu vou lançar o 3 para o PlayStation. Ele saiu da vice-presidência pra porque ele queria. Sim, porque ele queria fazer jogo. É. Ele não queria mandar pra fazer jogo, porra. E daí ele fez o Metal Gear Solid 3. Eu não sei como isso é que... não tinha Kojima Productions no começo do 3, só depois. Só depois. Sim, só depois que daí tem o Subsistence. Subsistence aparecia o logotipo. Sim, isso mesmo. Eu não sei se no 4, mas no 3 foi o jogo que ele mais teve trabalho pra fazer. Porque ele viajava tanto no estúdio do Japão pro americano. Isso mesmo. Ele viajava muito também. É que é o primeiro Metal Gear a trabalhar com um ambiente aberto. Aí que está. Isso. Chegamos no ponto que eu queria. O 1 ou 2, o Metal Gear do MST. Lá, era tudo aquele quadrado, era o jogo brilhar de Pac-Man. É uma base, era uma base no 1, aí era um navio e uma outra base, tipo, que era pura de petróleo. E no 2 era aquele lance, né? No 1, no Metal Gear Solid 1 e 2, é isso aí, sabe? Tinha o Alaska no 1, mas não era aquele ambiente aberto, o Alaska. Sim. Tu entrava na base, era isso, tu ia pra outra base. Era o cara fechado. No Metal Gear 3 ele deu muito trabalho porque ele fez a floresta, e ele falou que os fãs esperavam por isso. Ah. Ambiente aberto, renovação. Toma aí, joga o Snake numa floresta. É lindo o jogo. É lindo. E tinha outras coisas novas, né? Que tu podia catar a tua comida, né? Os teus ratings agora eram cobras. Muito a fuder, meu. Eram passarinhos, eram ratos, eram tudo isso. Até agora eu acho que é o melhor. Tipo, eu também acho quatro bom, mas estou... o 4 não. Tinha ó, o vital dele e tinha embaixo a estamina. Daí tu podia comer esses bichos pra aumentar a estamina. Porque com a estamina baixa, o teu vital ia diminuindo lá embaixo, sabe? Sim. É que tipo assim, se tu baixa, se a tua estamina zero, tu morre, sabe? É, isso mesmo. E detalhe, tinha alguns bichos que ele comia também podia ficar envenenado, né? Outra coisa que inovou e muito foi que o Snake fez um curso de médico, né? Isso é verdade. Ele se quebra e aí, Frajão? Aí tu tem que ir no menu lá do médico, lá abre a maletinha, isso, daí tu se ajeita a fratura. E é legal porque tipo, tu quebrou o braço, tu caiu de muito alto, quebrou o braço, aí ele enfaixa e tu fica jogando com ele com uma faixa no braço. Se tu não fizer essa faixa, tu fica perdendo vital. Fica perdendo estamina e vital. E daí se tu sangrar, os caras vão ver o sangue e vão atrás de ti. E outra coisa que mudou também é a camuflagem, né? Sim. Que nem os dois tinha. No 1 tu se escondia em armário, como tu falou. No 2 também, se abaixava. No 3 não. No 3 tu pintava a cara, tu mudava de roupa. Como é que chama o lance da roupa? Estilo. Acho que é camuflagem. Era estilo, é camuflagem. É a camuflagem. E outra coisa também que mudou era o CQC. Não é o programa da Band, não. Mas sim, era... Close Quarter Combat. Isso, usado no exército mesmo. E aí o que era o Close Quarter Combat, pra jogar? A jogabilidade mudou muito. Não era lá tu dar porrada ou esmagar o pescoço do cara. Tu ia lá e cortava ele com a faquinha, tu podia matar, desmaiar, fazer muita coisa. Só que esse esquema aí não funcionava muito bem lá com a nossa chefona final, né? Porque tomava um pau violento. Ah, Big Boss que te ensinou isso aí, como fazer isso aí. Ah, de Boss aí não dá, né? Porque foi ela é a tua mestre. Eu acho que tu chegava perto, segurava o quadrado e ele dava e derrubava o cara e esmaiava ele, né? A trilha sonora também foi composta pelo Harry Gregson Williams e pelo Noriko Hibino. Abertura. E olha só, a abertura ele se baseou em James Bond. Sim. Ele chamou a Cynthia Harrell pra fazer a música. Total. Que termina a Virtus Missions, né? Ele cai lá. Ele cai e tal, explode a bomba nuclear, né? E daí começa o jogo com a musiquinha. Total James Bond, sabe? Como se fosse a primeira missão. Muito fudeu. Pois é, né? Dá mais de meia hora de introdução pra depois tu começar o jogo mesmo. E ele pegou bandas também como Stereo Cast, 66 Boys e Star Sailor. Por que Star Sailor? Não conheço nenhum. No final, essas bandas são antigas, né? O Star Sailor só que é novo. Ele quis fazer uma coisa nova no final. Porque, como quem jogou sabe a história, que o Big Boss vai se ferrar no jogo, sabe? Sim. No final, tu sabe, ele vai fazer a Outer Heaven, ele vai se fuder. Ele se fode muito. E aí, ele era total Muppet do governo, né? E daí ele se fode. E daí, o Hideo Kojima pensou em colocar Space Oddity do David Bowie no final. Daí, um amigo dele, do nada, falou: ó, escuta essa banda aqui, britânica, nova, Star Sailor. Não faz muito sucesso, é uma bandinha qualquer, mas a música Way to Fall, vê a letra, tu vê aquele final tocando essa música. Porque, tipo, cara, assim, ó. É muito emocionante. Posso falar uns spoilers? Pode falar. Ele perde o olho, cara. Ele apanha pra caralho. Ele tem que matar a mestre dele. A Eva larga dele e rouba ele. Ele chega a se mijar na calça de tanto apanhar. Ele se mija nas calças. E daí, calças, o pior não é nem isso. É depois do jogo, tu sabe que ele vai se fuder mais ainda. Porque tem o Metal Gear Solid, tu sabe que ele se fudeu, sabe? É. Que o Big Boss acabou, sabe? E daí toca essa música, Way to Fall, né? Que é o tema do Big Boss mesmo. E o Kojima falou, essa música tá perfeita pro jogo, tá perfeita pra ele. Metal Gear Solid 4. Foi o jogo que Fuka viu e disse, amanhã eu tô pegando um Play 3. É verdade. Vale a pena a história. Eu tinha visto ano passado na casa da André 3000, eu tinha visto aquele loading de início do jogo, que é os canais da TV, tipo, interação. Aí passou, digo, eu realmente um dia vou ter um PlayStation 3. Passou vários meses, até que o nosso estimado amigo, ele dos eletrônicos, Leonardo G, estava na sua casa, ele que possui um centro de entretenimento da Nintendo, com uma TV. E ele pediu assim, Frajola, traga o seu PlayStation 3. Frajola era o único que tinha o PlayStation 3. E vimos Metal Gear com som 7.1, Global Surround, DTS, puta que pariu. Tudo, né? Numa tela Full HD. Lanzoni e eu continhamos as lágrimas. Fui para casa, pensei, fiz as contas com o meu mísero salário e me endividei e comprei um Play 3. Com qual jogo? Não preciso falar. Né? 10 anos depois de Metal Gear Solid e 20 anos depois de Metal Gear. Joga com o Old Snake, né? Que é o Solid Snake velho, velhaco. Velho. Isso tanto é o Kojima lançou um trailer mostrando ele botando a arma na cabeça, né? Isso, todo mundo pensou que ele ia se matar. Ele foi baseado na jogabilidade, né? CQC de novo, né? Mas foi remodelada. E tinha camuflagem nova, a Octocamo. Lembram disso? Que quando tu encosta no negócio... O cara pensou, como eu vou fazer alguma coisa do 3 melhor, né? Que no 3 se camuflava com as roupas, né? No 4, ele é do espaço... em 2014, se não me engano. E daí ele tem uma roupa especial que tu encosta, por exemplo, no sofá laranja, a tua roupa vira laranja. O jogo foi o que mais ganhou prêmios, 99, 99, 100, 100, 100, 100, 100, tudo que é site. O jogo até agora, né, que eu tava lendo, até hoje, né, 2008, vendeu 6 milhões de cópias. Estamos no final de 2009, acho que ele vendeu mais até agora. Não sei, eu comprei uma, velho. Eu participei disso, tenho orgulho de falar isso, né, cara. E veja só, tem uma edição limitada, como um Blu-ray do Making Of. Sim, Blu-ray de Making Of. 50 gigas de Making Of. E daí aparece ele indo no exército, habilidades de treinamento pra criar o jogo. Porque você sabe que o jogo se passa com milícias, ele estudou milícias. Esse tem... Meu, é muita coisa. Esse aí... E esse é o primeiro jogo que não é só num lugar os jogos. Porque o primeiro jogo é em Shadow Moses, tá? O segundo é dividido, mas tipo, é só no navio. O terceiro é só na selva. E o 4 tem vários lugares. O 4, né, tem uma lembrança dele que ele volta pra Shadow Moses. E aí, meu amigo, tu pode jogar Metal Gear Solid. Num sonho dele. É, se tu morrer, ele acorda do sonho. Se tu morrer, ele acorda, mas tu chega numa parte, tu não chega a enfrentar o... Então, né, a trilha do Harry Gregson Williams. Dessa vez, olha só, a Kojima pegou várias outras bandas, Jack Prest. E o final, ele pegou quem para fazer a música final? Ennio Morricone. E eu digo que o final do jogo, a batalha final mais linda do mundo. O jogo, bom, é perfeito, toca todas as músicas, temas, tudo. Chega de spoiler. Só que, meus amigos, o Kojima falou uma coisa bizarra. Ele falou que ele não gostou do final. É verdade. Do produto final chamado Metal Gear Solid 4. Ele falou, eu vi. Mas o Play 3 tem só isso, eu queria mais que isso. E todo mundo, não, mas Kojima, tu tá falando mal do teu jogo, da tua criação máxima, obra-prima. Ele, não, sabe, só tô falando que eu queria muito mais. Mas tu ficou bom, mas eu queria mais. Falou ele também. Que não me lance uma edição super especial, porco de eu ter gastado dinheiro pra comprar. A gente vai falar agora de outros... A gente falou dos principais jogos, né? Do sim, Kojima. Sim. Ah, sim. Que ele é história, que ele fez tudo, né? Agora a gente vai falar algumas coisas que ele só produziu, que ele só meteu a mão ali no cantinho, ou ele é ilustrador, Não, na verdade, assim, ele escreveu do Metal Gear, Metal Gear 2 Solid Snake, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid 4, e o Metal Gear Portable Precious, ele escreveu também. E o Peace Walker, ele também escreveu. E o Peace Walker, ele escreveu também. E também o Rising. O Rising, não sei se ele tá escrevendo. Isso eu não sei. Foram os Metal Gears da linha de tempo original, tipo, a principal, e o Snatcher e o Policenauts. Esse ele inventou da cabeça e dele. E o Boktai. Então, o resto ele produziu... Só o anime, que ele também tá na produção. E ele tem outras participações, né? Ele entra no Super Smash Bros. Brawl, porque ele desenhou o cenário de Shadow Moses. Ele participou de jogos com o produtor de jogos de DS, Julie Nintendo Boy, pra nos ajudar. O nome do jogo, Stock Trading Trainer. Kabukichi Baidai Trainer Kabuto. Ori, jogos do Japão, né? E ele também participou de filmes, dois filmes que estão citados, que é o Azumi, de 2013, e o Versus, de 2000. Não sei. Azumi é de uma ninja, uma mulher ninja. E ele também emprestou vozes num personagem do Policenauts. Ele participou dos VR Missions Integral, ele só meteu Integral, no Integral, que tem uma voz dele, né? Ah, tá. Um personagem chamado Genola. Ele faz a voz de Deus em Metal Gear Solid. Isso que eu ia falar, ele faz a voz de Deus. E aí eu digo, whatever. Opa, vocês não chegaram lá. Se autoaclamou Deus, né? Vida de Kojima, vida de Kojima. Vida bizarra de Kojima. Vida de Kojima, super pop do Senna Jimenez, né? Aqui, ó. Empolgadíssimo. Tudo bem, galera? E a minha plateia? De onde é a minha plateia? São Paulo inteiro? O negócio tá lotado aqui? Olha, hoje vai ser uma história daquelas. Só pra você entender, nos últimos dias, uma história que veio à tona, comoveu o país. Vamos lá. O inglês dele é péssimo. Péssimo. Como, o inglês. Como todo japa. Ele falando lá do... Who say that this game is gonna be about Solid Snake? Olha, escuta o áudio. But Dom, I didn't say anything about Solid Snake. É pior que o Frajola, cara, tá louco. Eu vi foto dele fazendo pose em ruas com personagens fazendo cosplay de Metal Gear e ele tava junto tirando foto com os caras, sabe? Umas pessoas gordas, assim. Fica a dica, Frajola parece o Otacon. Frajola, fica a dica, cara. Camisetas, ele só usa camisetas do Metal Gear e outras coisas bizarras. Camiseta florida, muito bizarra. Sim, é muito, sim. Muito bizarro. Pesquisei sobre sua família. Parece que ele teve uma mulher, e aí? Ah, eu vi fotos dele autografando caixas do Metal Gear 4 com uma esposa que diziam, uma mulher que diziam ser sua esposa, vestida, japonesa, kimono. Ó, me lembro. Uma coisa bizarra do Hideo Kojima, olha só, fãs de Crepúsculo. Sim, ele é fã de ele Twilight. Ele é fã de Twilight. Não! Isso aí veio do Boktai. Ele é fã do Twilight, é verdade. Ele e o criador Eva Yoshihuki, eles são os juízes de uma competição de ilustrações de Twilight. O pessoal faz desenho e os dois vão lá, olha, esse aqui é bom, Deus. Esse aqui é ruim. É, isso é notícia passada, mas aí a notícia diz assim, que eles vão premiar o jogador com a pintura autografada e com o Metal Gear Solid 4 autografado pelo Kojima. A melhor pintura de Crepúsculo, por favor. Eu também vou fazer minha... Ô, cara, como assim? Eu também ouvi boatos que ele se separou de sua mulher justamente porque ele se dedica muito ao jogo, né? Mas isso tudo boatos do Senna Jimenez. Kojima é fã de filmes, vários filmes, desde a infância dele. E aqui tem umas citações de filmes dele, né? Que no Blade Runner, o Akira, o de coisa, ele se baseou pra fazer o Snatcher. O Body Snatchers, esses filmes aí, antigos, também, Exterminador do Futuro, Policenauts, Snatcher, toda. E os animes, né? Como o Akira. O Metal Gear, a capa, cara, é o Kyle Reese. Sabe aquela capa do Metal Gear do SNES? É o Kyle Reese do Exterminador do Futuro. Reese, Tá aí a foto no link do spoiler, post. Spoiler, né? É o pai de quem? De John. O Snake Plissken, né? Que é o cara de Fuga de Nova York, é Fuga Kurt de Los Angeles. Russell. Que é o Kurt Russell, que deu tapa-olho. Mas a verdadeira identidade do Snake com a bandana e tal veio de um filme chamado The Deer Hunter. A faixa tava escrito Snake na faixa. E ele usava uma bandana. Não lembro esse filme. E o Dave, né? Que é o Dave, que é o nome original do Solid Snake, né? Que é o, mas é o Dave, que eles chamam Dave. Dave é do 2001, Odisseia no Espaço. Tanto que é o nome do dublador, que é o David Hayter, né? E o Hal Otacon. É o cara, o Hal do 2001 também, né? Hal 9000, Isso mesmo. E o Otaku é porque ele é fã de anime, ele é otaku, sabe, coisa de robôs, blá blá. A Sniper Wolf, né, também, é do Full Metal Jacket. Fora que o Lance Steel tá totalmente baseado em James Bond, que ele sempre foi fã dos filmes do Metal Gear Solid 3. Tu liga pra não sei quem, não lembro quem que é, acho que é pro... Paramedic, e ela vai falando sobre filmes de James Bond, que ela é super fã dos filmes. E a Rose e o Jack é do Titanic, tá? Que a Rose e o Jack é o cara do... Isso, velho! E em 2006, né, tanto insistindo, tu pega isso de filme, ele largou a lista dos 10 filmes que ele mais gosta e se inspirou. Ah, entendi. Veja só os filmes, né? 15 filmes. Primeiro é as Guns of Navarone. Segundo é A Grande Fuga, que é... The Great Escape. The Great Escape. 007 Goldfinger, 2001, Odisseia no Espaço, Planeta dos Macacos, Deer Hunter, que é... Não lembro o nome. É Franco Atirador. É com o De Niro. Eu vi esse filme. Com o De Niro, não. Eu vi esse filme, sim. Isso aí é bomba. Dawn of the Dead, que é Madrugada dos Mortos. É o velhão, sim, velhão. Sim, Full Metal Jacket, que é o Nascido para Matar, isso, né? O Duro de Matar, Die Hard. Hit, No Calor da Noite. Alguém lembra desse filme? Eu lembro. Predador. Terror, Black Hawk Down, que é o Falcão Negro em Perigo. Children of Man, que é aquele filme de 2003 do espanhol, como é que é o nome do filme? Children of Man é o Filho da Esperança. Filho da Esperança, esse mesmo. A Identidade Bourne, né? Ó, clássico. Claro, né? E o melhor filme, Casino Royale, Fragola. Mas é... Então, né, acabando com as bizarrices, o futuro de Kojima, jogos futuros. The Future. Um jogo que eu espero ser aguardado com muito carinho seria o Zoe 3. Kojima foi perguntado pela IGM, eu acho, Estados Unidos, quando que ele ia começar a fazer esse jogo. Isso já faz um tempo, só que ele disse que estava muito ocupado com o projeto Metal Gear 4. Depois que lançou Metal Gear 4, ele não se... Sim, ele estou esses dias aí atrás que ele falou que o Zoe 3 estava... Vai sair, isso é certo, mas não sabe em quando. Castlevania Lords of Shadow. Kojima, querido, pegou atores de Hollywood, Patrick Stewart e outros, para fazer a narrativa, os dubladores do jogo. Atores os fracassados. Patrick Stewart, Professor Xavier. O jogo é meio God of War da vida, segundo trailers, só que ele disse que vai ter coisas a mais. Com certeza, sempre tem, né? E deu, né? Eu acredito... Tanto que um pessoal fanboy, sabe? Fanboy é uma raça. Fanboy de God of War falou, o cara tá copiando God of War. Ah, sempre. Não dá. Sempre tem. Enfim, o jogo tá tendo uma espera imensa, né? Desde que foi lançado na E3 2009, né? Kojima Productions a vapor. Sabe porque ele tá no Castlevania? Vampiros, Crepúsculo. Não duvido, velho. Ele gosta mesmo. Ele gosta mesmo. Mas, só pra... Sabe porque o Kojima entrou também, que eu li, que no 64 a série foi pro saco. Não fala a verdade, o 64 matou. E aí que tá, tentaram fazer no Play 2, eu lembro que era uma cópia do Devil May Cry, assim, meio pior, sabe? Bah, bem pior. Não é meio, é bem pior. E aí que tá, a Konami pensou, pô, vamos chamar quem, né, meus amigos? Tá, eu sei, mas, tipo, vai... A história da Zone vai começar do zero? O que vai fazer isso aí? Tá, não largaram nada. Júlio, tem sequência os jogos, né? Eles têm sequência, todos Sim. eles. Todos têm sequência. Como o Júlio falou, é uma novela, e tem remakes e blá, blá, blá. E não sei se vai começar do zero. Não largaram ainda a história. Não largaram. Eu torço pra que comecem do zero. Ele largou a data. 2010. Olha só, então esperamos bastante. Peace Walker. Vai complementar uma história ali, né, do Metal Gear. Que assim, na real, Metal Gear Solid 4 fechou muito a história. Fechou muito. Só que alguns fatos ficaram meio, deixa assim, fechou o principal, o que eu queria saber fechou. Mas eu acho que essas coisinhas aí... até daria pra fechar sem. Sim, até daria pra fechar sem. Eu acho que sim, sem o Peace Walker e sem o Rising não. O Rising tem que ter. Que é o mais... O Peace Walker, fala mais do Peace Walker. O Peace Walker vai ter... Ele é mais puxado pro multiplayer. Tem a história, claro, dele, mas ele tá sendo muito divulgado pelo multiplayer. Isso, né? Pela PlayStation Network. É, o jogo se passa em 74. Ele é 4 anos depois do Portable Operations. E é num país da América do... Não, é América Central, Honduras, tá? Costa Rica com um troço assim. Cara, o jogo vai ter toda a jogabilidade do 4, do 3. Tudo que foi melhor, eu sei que... Vamos meter aí, sabe? E vamos meter no portátil, na nossa telinha, 480x272. Lançamento. 18 de março de 2010 no Japão e 27 de maio nos Estados Unidos. Mas tá logo aí, Igor. Tem o trailer de uns 10 minutos do Peace Walker que vocês se cagam nas calças. O link está no post. E outra coisa que ficou em branco, que é o próximo jogo que a gente vai citar, que é Metal Gear Rising. O Rising é a ascensão do nosso chapa, Raiden. Que não explicou umas coisas como do 4. Como é que ele aparece todo fodão? Como é que ele aparece todo fodão do nada, porque ele era um viadinho. Por que ele largou a Rose? Isso explica um pouco no 4, mas atualmente. Por que que a filha da Olga tá com... Sunny. A Sunny tá já com o Otacon e com o Snake, e no 4, no final do 2 ela tá com os Patriots. Eu acho que a história desse jogo vai se envolver com o Raiden resgatando a guriazinha, mas aí que tá, falando que a jogabilidade vai ser... Não vai ser espionagem. Eu tenho medo. Vai ser Thunderbolt? Action, sei eu lá. Eu imagino que seja um Devil May Cry. Um jogo genérico de espada, sabe? Sim, mas jogabilidade do Raiden com a espadinha, com dois pulinhos loucos dele, acho que vai ser assim. Eu comentava com o Matheus e estamos ainda com o pé meio atrás. Tememos. Mas isso, tem a lenda que ele viu o Projeto Natal, né, na E3 desse ano, né, 2009, viajamos. E daí ele falou, gostaria de trabalhar com isso. E talvez o jogo tenha elementos do Projeto Natal para Xbox. E da piroca do Play 3. Saiu um teaser com o Raiden, sim, aparecendo. Né? Eu acredito que vai acontecer, vão lançar o Peace Walker e aí vão largar o que vai ser o Raiden. Bah, o novo jogo do Twilight. Bah, vai ser pro... Tem jogo do Twilight não, já? Não, não tem, não tem. Mas não. Se tiver, o Kojima vai ser chamado. Jesus. Pensa só, a gente vai ter que jogar Twilight. Ele nem vai ser chamado, ele vai se oferecer pra ajudar. Eduardo, deixa eu fazer o Eduardo espionagem. Stealth. Tu não pode ficar com o vampirinho no sol porque brilha. A Minâncora estraga. Vai fazer o coisa, né? O Jacob. Pegar no Jacob. Então, jogos preferidos do Kojima. Eu fico com Metal Gear Solid 4, o melhor jogo que já joguei na vida. Chorei no final, na metade, no capítulo 3, eu entendi tudo. Eu pensei, esse é o jogo. Com certeza o 4, mas eu amo o Zoe. Me cativou muito. Metal Gear Solid 3, porque, sério, o que eu vi no jogo, eu nunca mais me esqueço. O dia que eu fui no Frajal, eu estava jogando a cena romântica com a Eva. É. E fica uma menção honrosa, um Police Nauts, né? É, eu muito provável que seja o 4, mas como eu não joguei, eu fico com o 3 ainda. E o meu preferido é Penguin Adventure. Até o próximo cast. Dança do Kojima. Que para Jola, fala de novo. Que é, mano? Ah, eu, como eu não joguei, eu achei que era Forfun, Forfun, Bum, Bum, Forfun. Forfun, cara, não é Forfun, é Forfun. Muito bem, meu Deus, eu quero ouvir, eu vou pular a parte do Forfun. É o cara que faz...